sabia e nem sentia de Deus. Um dia achado e preparado foi conhecer algo que até então não fora revelado totalmente. Já era a semente da visão. Os anos se passam, passos passam a percorrer. Aquilo que os olhos viram, sonhos que hoje se vêem. Antes que tudo fosse feito sem defeito ou distorção, já era real no coração. Oh, tal como neve a cabeça ficou, mas o fogo ainda não se apagou, pois muito se está por fazer. Até que o Senhor o convide a viver o outro sonho maior de quem crê na promessa que só Cristo faz. Até que Jesus o convide a morar para sempre naquele lugar preparado há muito para nós. Sabia e nem sentia de Deus. Um dia achado e preparado foi conhecer algo que até então não fora revelado totalmente. Já era a semente da visão. Os anos se passam, passos passam a percorrer. Aquilo que os olhos viram, sonhos que hoje se vêem. Antes que tudo fosse feito sem defeito ou distorção, já era real no coração. Oh, tal como neve a cabeça ficou, mas o fogo ainda não se apagou, pois muito se está por fazer. Até que o Senhor o convide a viver o outro sonho maior de quem crê na promessa que só Cristo faz. Até que Jesus o convide a morar para sempre naquele lugar preparado há muito para nós.